Romeo November, Oscar Whisky. Boa noite, Navata. Confirmando a operação, é voo nos corredores visuais e após TGL 97. Sim, autorizado o voo local, Salvador, Salvador. Decola pista 17 após curva direita no corredor Axé a 1 mil pés. A frequência do controle 120.8. Acione o transponder 0146. Papa Romeo November, Oscar Whisky. Opere 120.8, chame a torre 118.95 para acionamento e táxi, o ajuste 1020. Vê um bom voo, November, Oscar Whisky. Ocean 6313, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1020, tem um bom voo. 6313, autorizando táxi via Índia, do ponto de espera da 10, vamos lá, chama a torre 118.95, ajustado 1020. Salvador, OTAN 3305, solicita acionamento na posição 05 e posterior pushback. OTAN 3305, ciente do acionamento, chame pronto para o push. Chame para o push, OTAN 3305. Solo Salvador, boa noite, final 6224, autorização Aracaju nível 230, ciente da alta. Na 6224, boa noite, Aracaju, tenho 190, já pré-aprovado, solicita 230. Aceita 190. Ciente, autorizado Aracaju, nível 190, decola pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Conde, após Golfe 677 até Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponder 0275. 6224, autorizado Salvador Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda, perfil da Conde, intercepta a Golf 677 até Aracaju. Controle 120.8 e o transponder 0275, Oceaner 6224. Oceaner 6224, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento. Está no portão 3, senhor, 6224. Cliente, chame pronto. Salvador, TAM 3305, no portão 5 para o pushback. Autorizado pushback, chame pronto para o táxi, TAM 3305. Chama na táxi, TAM 3305. Autorizado o táxi, até a November, foi autorizado o táxi, chame para o ingresso, pista 900. Autorizado decolar, 150 graus, 08 nós. Autorizado decolar, 150 graus, 08 nós. Voo 9723, é autorizado a descida dos oficiais do engenheiro de Cima, Pensador, localizador. Voo 9723, desça 2 mil pés, livre LS, que foi pista 10, reporte no localizador. Reportará no localizador, 723. Controle 726, informa que recebe sinal de rádio impacto no setor. Confirma o voo na 723. Sinal de rádio impacto nesse setor aqui. Entendi. Voo na 723, tem condição de passar as coordenadas? Sim, ele está intermitente. Ele está intermitente. Deve ser alguma aeronave de aeroclube, alguma coisa aí com 215 por LT acionado. Thanks. Pelo menos nas proximidades de bom seguro no 723. Ah, sim, é um ativo, sim, é um ativo. Controle Sander 6313. Sander 6313, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 360. Após 2000, voo Ileda. Após 2000, autorizado Ileda, 6303, subindo ao nível 360. Informa que também recebeu o sinal em 2005. Entre o sinal 6303. Aeronaves que receberam avisos de Elt, tem condições de passar as coordenadas geográficas? Um momento. controle 6303. Se siga. Só uma informação, quando estivermos aproximando em Salvador, na posição Duna, recebemos o sinal do ELT 215. E agora na saída, desde o alinhamento na cabeceira até logo após a decolagem. Gente, porém, não tem condições de informar as coordenadas da FNM 313. 30 alterna Fortaleza. Como seria a meia milha da posição Duna, bem na interceptação. Gente. Controle, você mandou boa noite, bom 868, sem informação alfa. Uno 868, sem identificação, deixa nível de voo 050, vou na proa de TAP. Proa de TAP, bom 868, deixa para 5000. Pelo cone que ela está atingindo, pelo que o colega falou, é um certo destino modulando. Deve ser alguma aeronave no aeroporto com ELP acionado. Essa aeronave em manutenção, possivelmente. Tem nada a ver, viu? Meu November Norte Coisco autorizado a alinhar e decolar pista 97. O vento 160 graus 089. Autorizado a alinhar e decolar o November Norte Coisco virado. Depois que eu pousar, eu gostaria de ter uma aula com quem falou que não tem nada a ver. Eu vou para um 234 depois do pouso. Vai ser um prazer aprender um pouco mais. Então, melhor o senhor se adequar melhor ao que o senhor está falando. Ok, foi um 234. Vamos para um 234 depois do pouso e você me ensina, tá bom? Não vou perder meu tempo. Tá bom. Estabilizou, vamos 723. Bono 723, completo final do procedimento ILF X-Way, chame torre 1 no 8-95. 295, bom serviço. Contou, bom 723, cordial, boa noite. Bono 723, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando, 723. O meu November Oscar Whisky já está iniciando a decolagem. O meu November Oscar Whisky, a torre. Prossiga, November Oscar Whisky. Já inicia a decolagem, mais 30 segundos no máximo. Ou mais do que isso, vai ter que aguardar. O November Oscar Whisky está em rolagem agora. Está autorizado a decolar. 160 graus, 089. Uno 868, reuta de zero descida a 3000 pés, ajustado 19020. Taxi autorizado para 3.000 pés com 8.008. Chama 3305, decolou 18, chama o controle 120, decimal 8. Controle 1208, 3305, boa noite. Boa noite. Romeu November, Oscar Whisky, decolou 18, mantenha a proa até atingir a linha do litoral, após curva direita e corredor axé. Chama o controle 120, decimal 8. Romeu, Oscar Whisky, vai manter a proa até o litoral, após curva direita no corredor axé. Chamará o controle 1208, November, Oscar Whisky. Mantenha nível de voo 330, via saída Puca. Via saída Puca, subindo para o 330, tá 3305. Sul do aeródromo, autorizado pouso, 160 graus, 08 nós. Autorizado pouso, sonda 3172, ciente, visual contraste com 723. Controle, panorama de boa noite, November, Oscar Whisky, decolado da 17. Panorama November, Oscar Whisky, mantém a sobreaérea de voo visual, 1.000 pés, corredor axé, troque seu código para 0146. 0146, transponder, mantendo 1.000 pés, corredor axé, o November, Oscar Whisky. November, Oscar Whisky, confirme intenções. Seguirá 1.000 pés, corredor axé, corredor Bonfim, Interlagos e após TGL na 17. Tem reporte para ingresso no corredor Bonfim. Reportar ingresso no Bonfim, onde no solo 21, libere a direita, solo no 21, décima 1. Direita 21, 1723. Firmo. Solo Salvador, boa noite, gol 9723. 868 livre, ele é sexuída. Pista 10 reposta no localizador, descida 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, reportada estabilizada. Bom, 868. Bom, 723. Papão, meu esbufio, só prossiga. Quadro na ponte 3, pushback acionamento pronto. Oxalé 6224, seguinte, coordene com a equipe de pátio. Tem um Boeing da Gol que vai parquear à sua esquerda no portão 04. Após o parqueamento do Boeing da Gol, autorizado iniciando 03 e chame táxi. Avisar com Gol após o parqueamento do mesmo na 04. Está autorizado, chame da táxi Oxalé 6224. Que Golf Oscar, mantenha a via lateral na frequência livre para coordenação com possível estátua do Nafi. Recife. E reposta em 10 descida. Negativo, mantém a bilateral na frequência de Recife para coordenação de possíveis espaços dos NAFI e Recife. Estabilizado com 868. Uno 868, complete sinal com a torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, com 868. Tan 3305. Recife, 125 decimal 45. Recife, 125 3305, boa noite. Só isso, boa noite. Só boa noite com 868, final da 10, baixou e travou. Voo no 868, ciente, aguarda autorização de pouso. Aguardando com 868. Autorizado pouso 170 graus 07 nós, gol no 868, cheque baixado e travado. Autorizado pouso pistão no 0, gol 868, baixei e travou. Como 868, no solo 30, libera a direita, solo 121, décimo 1. Essa na direita, 121, 868. Solo, táxi fechando em 224, 118 a bordo, 12h40, Recife. Quente, Xané 6224, autorizado táxi à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 020, tem um bom voo. Quente, táxi, no ponto de espera da 10, nós chamamos, torre 1895, no Xané 6224, boa noite, bom trabalho. Salve, bom 868, táxi foi Alfa. 1868, boa noite, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Gilete, portão 01, rua 868. Oxané 6224, solo voltando? Prossiga, solo. Tá visual com a viatura aí do lado da taxiway? Afirmativo, tá visual com mesmo. A gente pediu pra ela ficar numa separação de segurança aí da taxiway. Se for necessário aí o senhor achar que vai interferir com a aeronave aí, o senhor reporta que a gente pede pra ela afastar mais. Ah, tranquilo. Com as coisas chão. Obrigado, 6224. Boa noite, foi Salvador, Xané 6224, ponto de espera da 10, tá pronto? Xané 6224, autorizado, decolar, 150 graus, 07 nós. Ali decola o Xané 6224. Visual para Ceasa. Salvará, visual para Ceasa, 9 agora 2. Salvador Brown, Vector 330. American 230 or 220? 230. We'd like to tow the aircraft from Apron 3 to Apron 1, Gate 11. Okay, American 230, stand by to start your tow to Apron 1. American 230 ground. Go ahead, ground. American 230, you are cleared to start your tow until the April 1, gate 11, and coming to join the April 1. Okay, we'll advise before entering April 1, American 230. Control, Salvador, November, visual com a Ceasa. Gente, torre 198, decimal 95. Chama na torre, 1895, novembro aqui. Boa noite, controle de Salvador, chama M224, decolou, 1500, Conde. Passando M224, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 190, após 2000, voo e Conde. Cintia, subindo a 190, 2000, Conde, chama M224. Salvador, o Xené 6224. Xené 6224, Salvador, prossiga. Solicito nível 170. Precisado subir e manter o 170, Xené 6224. 170, 6224. Salvador, Wilson, Oscar, para 4 mil pés, ajustado 1020, Wilson, você, Oscar. 6624, prossiga. Preciso 1924, autoriza. Preciso 6624, e mantenha nível de voo 190. 6 novembro, Oscar Whisky, tocou remeter aos 4-1, curva esquerda para a perna do vento, pista 1-7, chame próximo para girar base. Vai, curva esquerda para a perna do vento, pista 1-7, reportará a girando base, novembro, Oscar Whisky. Salvador Ground American 230 is approaching the main apron. Roger, American 230, continue your tow to the apron 1, gate 11. Continue tow to gate 11, American 230. Golf Oscar, desce a 2.000 pés, livre NS, pista 10, reporte no localizador. Brasil, livre NS, reportamento localizador, um Golf Oscar. Base 1-7, o novembro é o físico. Gente, autorizado girar base e toque remetida na pista 1-7, 1-5-0 graus, 08 nós. Papa Romeu, novembro é o físico. CGL 1-7, o novembro é o físico. Obrigado. Jorge, com as condições de Aracaju. Na 624 para a descida, chame controle Aracaju na frequência 120.3, sem visto radar terminado. 5 milhas, nordeste de Salvador. Meu novembro, acho que foi isso. Tocou remeter os 4-6, curva esquerda. Aguarde para girar base, pista no 7. Vai, curva esquerda, agora aguardar para girar base, no 7, novembro, acho que foi isso. Na 6212, a senha identificação, desse nível de voo 050, voe na proa de TAP. 050 na proa de TAP, está sendo de alfa. Estou em Salvador, na Vemba Aerosclip, cruzou o eixo da 10, está autorizado a girar, autorizado girar a base da 17. Novembro Aerosclip. Inicialmente negativo, mantém a perna do vento, pistão no 7, devido a tráfego de um Bravo Eco 58 na aproximação final da 90. Aguarde ainda para girar base. Estimativo, vai aguardar na rotatória o November Oscar. Oi, boa noite, Papa Romeo Whisky Golf Oscar, estabilizado. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, continua a aproximação, check trem. Você está em cima, eu já tirei em posse. Tive a nossa intenção, se possível, é cancelar e prosseguir por uma perna base pela direita da 107, se for possível. Gente, então após o cancelamento, o seu número de pouso será o número 2. O tráfego número 1 vai girar a base agora pela esquerda da pista 107. Então ingresse numa perna do vento um pouco afastada, acusa avistando o Papa Alfa 28. Atenção, curva na esquerda, o Whisky Golf, Papa Romeo, November Oscar Whisky, autorizado a girar base, chame na final da pista 97. Autorizado a girar base, November Oscar Whisky, reportará na final da 97. Informação de tráfego, Bravo Eco 58, na aproximação final da 10, próximo ao marcador externo. O tráfego irá cancelar e prosseguir para o setor noroeste, perna do vento, pista 97. Acusa avistando mesmo. Vamos lembrar de ser visual com o tráfego já girando a base aqui para a final da 97. Gente. Para o cancelamento, o Whisky Golf Oscar. Cancela o plano instrumento 50, aguarde para girar a base para Romeo Whisky Golf Oscar. Ajuste de altímetro 10, 1020. Escuta, eu vou tirar. O meu November Oscar Whisky, autorizado toque arremetida, pistão no 7, 160 graus, 10 no nosso. Autorizado, toque arremetida, 97, November Oscar Whisky. 3, 20, autorizado o procedimento, o portal está avisado, o acionamento 3-1-2. A base para o voo. Mantendo a separação visual com o Papa Alfa 28, afirmo, está autorizado, chame na final. Salvador Ground America and 230 is parked at gate 11. You have a good evening. Roger, frequency clear, America 230. Internacional da 17, mantendo a separação, o Whisky Volta. E a gente aguarda a autorização de pouso. Para o pouso para o golpe, autorizado pouso, pista 17, 160 graus, 099. Baixado e travado? Permitido. Papa Romeu, November, Oscar Whisky, tocou remeteu 54, curva esquerda, reporte para girar base, pista 17. Então, Salvador, November, Oscar Whisky, se possível, realizar um TGL na 10 e afastar até 20 milhas no corredor forte? Sim, sem problema. Então, curva esquerda, ingresso para a perna do vento, pista 10. Curva esquerda para a perna do vento da 10 na Bebera Solita. Isso aí, seria a perna contra o vento da 10. Você está no setor sul do aeródromo, na perna contra o vento. Vai cruzar para o setor norte, perna do vento. Depois que cruzar, curva esquerda, reportar para a gira base da 10. Afirmativa, está autorizado o cruzamento do campo? Sim, autorizado. Ok, na perna de través, após perna do vento da 10. Na liderança com a Whisky. Afirmo. Papa Romeo Whisky, Golf Oscar, no solo ao 55. Qual o local de estacionamento? Na Bahia. Tive táxi à direita para a Bahia. Papa Romeo Whisky, Golf Oscar, boa noite. Salvador, November, Oscar Whisky, para a base da 190. Autorizado, perna base, chame na final. Papa Romeu, November, Oscar Whisky. Autorizado, base, chamada na final, November, Oscar Whisky. Salvador, November Suíça na final da 1-0. Autorizado, toque arremetida, pista 1-0, 960 graus, 089. Papa Romeu, November Suíça. Autorizado, toque arremetida, 1-0, November Suíça. Dois complexo final de LS X-Ray, torre 198, decimal 95. 295, uma boa. Salvador, muito boa noite, né? 6212, está visual com campo agora, vai interceptar o localizador. Ciente, Oceaner 6212, cheque o trem, chame passando Simbra. Estará passando Simbra, 6212. November Oscar Whisky, tocou e remeteu ao 01, prossiga para o litoral nordeste, chamando o controle Salvador em 120, decimal 8, até o regresso. Seguirá no litoral nordeste e chamará o controle em 2080. Cheio. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, November Oscar Whisky, decolota 10. November Oscar Whisky, mantém sobre a rede de voo visual litoral norte. Atena visual litoral norte, grato. November Oscar Whisky.